Estou recebendo aqui no estúdio a Vera Vieira, ela que é diretora de cultura da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia a todos. Satisfação recebê-la aqui para a gente falar aí sobre várias pautas, né, relacionadas à cultura e a livros aqui na cidade. Sim. Primeiramente, vamos falar aí de uma data que foi celebrada nesta semana, na quinta-feira, a Biblioteca Pública Municipal aqui de Foz do Iguaçu, fechando aí seus 55 anos de história. É tempo, né? É tempo. E tem uma história rica, tem uma história interessantíssima. É, a biblioteca já há 55 anos faz parte da vida do iguaçuense, de quem nasceu aqui, de quem veio para cá. Muita gente tem lembranças muito boas da biblioteca. A biblioteca já teve alguns momentos melhores, hoje em dia a gente está enfrentando algumas dificuldades devido à falta de funcionários e tudo mais, mas com a mesma vontade de atendimento, sempre buscando oferecer o melhor atendimento para o munícipe e para o visitante, para o leitor. E eu conto, né, que até já mencionei aqui ao longo da semana que quando eu tive meu primeiro contato com a biblioteca pública aqui de Foz foi ali na década de 90 ainda, quando era lá na escola Parigoto Souza, no finalzinho ali da rua Benjamin Constant, e eu confesso que eu gostava muito daquele espaço. Claro, a gente sabe que ele é pequeno, ele não tinha, né, toda a capacidade que tem ali atualmente na Fundação Cultural, mas eu gostava bastante de frequentar ali. Quando mudou para a Fundação Cultural, eu até fiquei um pouco, né... constrangido. Fiquei um pouquinho chateado, assim, porque daí era divisão por salas, né, lá na outra não, era uma sala só, enfim. Naquela época nós tínhamos muita gente que frequentava semanalmente ali a biblioteca. Agora, com o passar do tempo, até questão de internet, diminuiu um pouquinho o público nos últimos anos? Na verdade, não foi só, não é esse, como você deve lembrar, suas lembranças devem ser assim, como se fosse a casa de alguém que você gostava para visitar. E a biblioteca, ela sempre teve isso, porque eu acho que o maior patrimônio que ela tinha ali eram as atendentes. É, a biblioteca, quando ela nasceu, foi fundada, na verdade, ela nasceu, porque a gente sente como se fosse um ente, né? Ela foi 20 anos antes da própria Fundação Cultural. Então, foi feito na prefeitura um concurso para o pessoal ir trabalhar lá. E o pessoal que trabalhava lá, as meninas, a gente costuma dizer, porque não tinha meninos, né? É, as meninas, elas trabalharam lá durante a vida toda. Então, era uma família, praticamente. É, atendiam com muito amor, com muito carinho. As pessoas têm lembrança, quando tem lembrança da biblioteca, tem lembrança da Dalva, do pessoal, das meninas todas que atendiam. Aí, logo no início, se não me engano, foi em 2012, né? Que foi a entrada do governo do Reni. Teve um problema ali com relação ao pessoal, né? Na verdade, foi assim, a Fundação Cultural há 22 anos, eu fiz esse concurso, né, eu estou na Fundação há 22, 23 anos mais ou menos, foi o último concurso. Então, foi uma maneira que o Ministério Público encontrou de fazer com que a Fundação Cultural reorganizasse o seu quadro de funcionários e foi impetrado um ataque, né, um termo de ajuste de conduta, que as meninas não poderiam ficar mais ali. Apesar delas terem trabalhado ali a vida toda, elas eram do administrativo da prefeitura, então elas tiveram que voltar. E aí o que aconteceu? A biblioteca acabou perdendo muito isso em questão de atendimento ao público e a quantidade de funcionários. Porque na época a fundação não estava ainda ajustada para ter essa quantidade. Como dispunha das meninas, não havia feito um concurso para novos atendentes na biblioteca. E desde então a gente tem enfrentado esse problema, né? A gente tínhamos 3 funcionários na biblioteca, agora temos 2, que é a Zezé e a Maria Helena, nossa bibliotecária. O restante são estagiários, enfim, pessoas que atendem, mas de maneira temporária, que não são funcionários antigos, vamos dizer assim. Não que eles não se esforcem, mas acaba que a gente não tem mais aquele quadro completo que a gente tinha. A gente tinha desde quem faz o cadastro do acervo, como também quem fazia atendimento, quem fazia recuperação dos livros, enfim, a gente tinha um quadro completo. Hoje em dia nós não temos. A gente preza, entre todos esses, a gente preza mais pelo atendimento, então a gente dispõe mais o pessoal que a gente tem para o atendimento, mas acaba que a gente não consegue desenvolver ações. Eu fui para a biblioteca também, a gente, quando eu fui para a biblioteca, foi para instalar a parte da biblioteca infanto-juvenil, que foi uma coisa muito legal que a gente fez ali na biblioteca. E nessa época, eu cuidei dessa parte. Então, a gente tinha ações de contação de história, de palestras, a gente fazia uma divulgação muito grande. Então, havia uma equipe para, além do atendimento normal, né, diário, Havia uma equipe para as ações também em torno da biblioteca. E é nisso que a gente está agora com deficiência, infelizmente. E nessa semana, né, na quinta-feira, a gente teve ali a celebração do aniversário da biblioteca, teve atividade de contação de histórias, né, toda uma programação especial ali. E aqui no ar, inclusive, eu fiz até uma provocação aos ouvintes, né, no sentido de que é o seguinte, eu, por exemplo, já vai fazer uns 10 anos que eu não vou ali à biblioteca. É, mesmo mantendo o hábito de leitura, mas não vou, né, presencialmente ali na biblioteca aqui em Foz. Fiz aqui um convite para que os ouvintes, né, que estão na nossa sintonia, revisitem a biblioteca. Quem não conhece, vá lá novamente, né, vá lá conhecer, né, a biblioteca aqui de Foz do Iguaçu. Como é que está o horário de funcionamento hoje da nossa biblioteca pública? Então, nós vamos das 8 às 17 horas, né, é direto ali, eles fazem turnos. Então, das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, é o atendimento. Teve uma época que ela estava fechando, funcionava só de manhã, mas agora não, né? Na verdade, estava de acordo com o horário da prefeitura, né, que ela fez alguns. E infelizmente a gente, pela falta de funcionário, como eu já disse, a gente mantinha no mesmo horário. Agora ela está fazendo também o horário da prefeitura, a única diferença é que a gente faz o horário de almoço. Mas ela também está fazendo. Houve um tempo que ela fazia no sábado. Ela ia até 7 horas da noite. É dessas ações que eu digo para atender além do normal, né, do trivial. Então, mas hoje em dia ela vai das 8 da manhã às 17 horas durante o dia todo. Daí você pode fazer carteirinha, emprestar livro, ler o jornal do dia, enfim, acessar a internet. Vários serviços a gente oferece lá. E para fazer a carteirinha é bem simples, né? Precisa do quê? De foto, comprovante de residência? Foto, comprovante de residência e só. Bem simples realmente para fazer ali. E uma identificação, né? Um documento com foto, com identificação. E é isso, você sai com a carteirinha, já pode pegar livro. É gostoso. A gente costuma dizer que cultura e arte, na verdade, é um pretexto para você se relacionar. A biblioteca também nada mais é que isso, né? Um espaço para você, ver pessoas, para você se relacionar. E através disso está o livro, né? E no meio disso está o livro, que é coisa melhor ainda. Livro que é o personagem central aí de um evento que nós vamos ter agora, né, em setembro, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Acho que começa já dia 16, semana, né, que vem. A Feira Internacional do Livro. Isso, a 14ª Feira Internacional do Livro, esse ano ali no Bordim, no Complexo Bordim. Ela esse ano vem junto com várias outras atividades dentro de um festival que a gente fez parceria com o SESC, com a UniOeste, e para a realização vários outros parceiros, mas a gente juntou a 37ª Semana Literária do SESC e a 3ª Semana do Livro Universitário da UniOeste. Então, na verdade, vai ser quase um mês de eventos. Assim, a gente já vem com algumas ações desde o começo do mês. Esse da Biblioteca Universitária, da Biblioteca, também é uma ação dentro desse festival literário. E a gente achou interessante, porque o que acontecia? Tinham várias ações, né? A Feira do Livro do SESC, a Feira Universitária, e ficava todo mundo, cada um fazendo no seu cantinho. Meio que até concorria com relação a datas. Meio que, né, concorria. Então a gente falou assim, gente, por que a gente não se junta e faz um festival literário, um potencializa, né? É bom para a população, é bom para os eventos, é bom para todo mundo. E aí esse ano a gente decidiu, todo mundo juntou, é uma comissão que tem 22 parceiros dentro dessa comissão da Feira do Livro, e desde o final do ano passado a gente já está pensando desde data, né, até o formato, o nome, homenageada, quem vai ser, quem vão ser os autores que vêm, enfim, tudo isso para que a feira seja o momento da festa mesmo, né? Essas várias ações elas vão convergir dentro da Feira do Livro. Então, semana que vem, já no domingo, dia 16, a gente está fazendo a abertura do Festival Literário e da 14ª Feira do Livro. E vamos destacar aqui que a programação desse ano, ela traz aí nomes como, por exemplo, Arnaldo Antunes estará presente, uhum, a Zezé Mota estará presente. E uma temática central aí que vocês escolheram é a questão das escritoras negras. Isso. Aqui no Brasil. Como é que foi escolhido esse tema? O que é que vocês pensaram até em programação? Da necessidade de se falar sobre isso, né? É uma coisa, é um assunto premente dentro do movimento literário, é uma coisa que está se discutindo depois de tanto tempo, né, a existência dessa escritura, dessa literatura negra. E aí, no começo do ano, nas discussões, acharam interessante justamente homenagear uma escritora emblemática desse assunto, que é Carolina Maria de Jesus. Ela como negra, como mulher favelada, né? Até hoje ainda se debate em torno da obra dela, se é literatura ou não. E pelo fato dela não pertencer a nenhuma academia, dela não ser, ela não ter formação mesmo, se discute sobre a qualidade da obra dela ainda, né? Por que não considerar o que ela faz literatura? Então a gente achou aí, e assim, o mundo conhece Carolina, menos o Brasil. Ela já foi traduzida para mais de 13 países. Existem teses e doutorados e muitos trabalhos em torno do trabalho dela, e o Brasil ainda desconhece. Por quê? Qual o motivo? Né? Então, assim, agora, por exemplo, tivemos recentemente Conceição Evaristo sendo indicada à academia, e ela infelizmente não passou. Ela estará na terça-feira também, na Feira do Livro, discutindo sobre literatura negra. Então, assim, o que acontece? Qual a importância? Quais são as literaturas? A escrita? O que é? Realmente é literatura? Não é? É em torno disso e tudo que traz no entorno, né? Nós vamos discutir também a interreligiosidade na fronteira, né? O que acontece aqui na nossa fronteira, que é um lugar tão pacífico, com irmandade tão grande. Como é que a gente consegue trabalhar essa interreligiosidade nessa fronteira? As escritoras negras em si, nós teremos uma mesa sobre isso. Enfim, foi nesse direcionamento que a gente levou a pensar, né, fazer a curadoria dos autores que viriam, quais seriam as mesas que seriam debatidas. Teremos tanto escritores infantis como também escritoras, né, que trabalham com a temática da literatura negra, infantis como adulto também, né? Enfim, as novidades que nós temos por aí e os assuntos que são importantes de serem debatidos. Enquanto a gente conversava aqui, eu até dei uma pesquisada na internet rápida aqui, porque é o seguinte, essa questão aí da literatura, né, a gente classificar, digamos, como literatura negra, né, que é complicado fazer essas classificações, isso é um debate que acontece também nos países africanos de língua portuguesa, né, Angola, Moçambique, porque muitos dos escritores desses países são, digamos, portugueses nascidos nesses países, ou então que viveram lá durante algum tempo, que contam histórias, mas acaba faltando espaço realmente, né, para outros escritores conseguirem a inserção. Enfim, é um debate realmente que muito válido, assim, fiquei muito satisfeito mesmo com a escolha do tema para este ano. E a Feira do Livro é aquela história, né? Tem debates, tem os eventos artísticos e a feira em si, com a venda de livros ali, isso, a preços acessíveis, né, muitas vezes. Para este ano, como é que está? Vocês estão trazendo aí editoras de fora? Como é que está essa previsão? Esse ano a gente teve a adesão de várias editoras que estão vindo, porque a intenção também é essa, né? Quando você traz o editor, você traz a gama de autores que está junto com ele, e você consegue trabalhar, como você falou, o preço de uma maneira mais lá na fonte, né? É lógico que a feira, ela se faz há 14 anos com os livreiros locais, os sebos e tudo mais, é uma parceria já de 14 anos, mas também a gente tem que buscar essas novas parcerias para melhorar sempre, incrementar a feira, ela tem que crescer, ela tem que girar, ela tem que trazer novas possibilidades sempre. E esse ano a gente está trazendo em torno de umas 4 ou 5 editoras, a Maleta estará com a gente, a Perspectiva, enfim, algumas outras editoras que a gente conseguiu esse ano, fizemos convite, algumas já conhecem, porque a feira ela está tomando uma proporção assim, a nível nacional, né, de atenção, então o pessoal também já procurou a gente, mas é como eu te falei agora há pouco, né, antes da gente entrar no ar, a gente só encontra o problema de espaço ali. Ano passado, a gente achou que ia estar tranquilo, porque a feira ela acontecia aqui no Mitre e eram 1.000 metros construídos. Ela já ia pegando parte do colégio? Sim, ali, já ia... ela usava o pátio do colégio e tal, mas eram 1.000 metros construídos de feira. A gente foi para lá, para o Complexo Bordim, lá são 5.000 metros construídos. A gente falou, nossa, vai estar tranquilo aqui, vamos poder ficar alguns anos. No primeiro dia de feira, eu falei, gente, parece que estamos lá ainda, né? Então, assim, desde o ano passado, que ela já é um espaço que vai precisar ser ampliado, e a gente vai ter que pensar de alguma forma, e se a gente quer que ela cresça, e ela está crescendo, e a tendência é essa, a gente tem que pensar de alguma forma para o ano que vem, onde é que a gente vai fazer. E olha, nós tivemos recentemente uma Feira do Livro em Ciudad del Este, nesta semana agora, uma Feira do Livro em Porto Iguaçu, e vem chegando aí a nossa Feira do Livro aqui de Foz do Iguaçu. São eventos que vão fortalecendo, né, a literatura aqui, e eu confesso, né, estou ansioso aí para o início. Só vamos confirmar aqui a data, é domingo mesmo, dia 16, né? A feira ela já vai estar aberta a partir das 14 horas, eu acho que o pessoal da livraria já vai antes, ela vai lá pelas 10, mas a gente, oficialmente, os eventos mesmo começam a partir das 14 horas, no domingo, e a partir das 19 é a cerimônia de abertura, né, a gente convidou a filha e a neta de Conceição, da Carolina Maria de Jesus. Teremos também os dois biógrafos, que é a Rafaela Fernandes e o Tom Farias, que são biógrafos dela, e Zezé Mota, né, que já interpretou ela no teatro, e para o show da noite de abertura. Será toda uma noite de homenagem, da gente explanar o que vai ser essa feira. Enfim, vai ser uma grande festa. Temos atividades e ações assim, a todo momento, tanto para jovem, para criança, quanto para adulto. Durante a semana a gente tem toda uma programação para a visitação das escolas. À noite temos mais uma programação em geral, mas durante o dia voltada para as escolas mesmo. E, enfim, eu acho que vai ser muito divertido, muito gostoso, como foi ano passado. Entrada gratuita para todos os eventos ali na Feira do Livro aqui em Foz do Iguaçu. Vai até o dia 20 e... Ela vai até o dia 23. Ela abraça também a feira do SESC, que vai acontecer de segunda a sexta-feira, dentro do Complexo Bordim também. Então, assim, a feira do SESC veio para dentro da Feira do Livro, né? Veio para dentro do Festival Literário. Aí a feira termina no outro domingo, dia 23, às 18 horas. E no dia 24 começa a da Unioeste, a terceira universitária da Unioeste. Portanto, fique ligado aí na programação cultural aqui de Foz do Iguaçu. Conversei com a Vera Vieira, ela que é diretora de cultura ali na Fundação Cultural. Muito obrigado pela participação aqui na ENCEI. Obrigada a você pelo convite.